30, autorizado Aracaju, Golfo 677 Euro V, decola da 10 com curva esquerda na subida Conde. Aciona transponder 0264, controle 119.35.35627. Tem 130 para Aracaju, Golfo 677, decola 10, curva esquerda na subida Conde, transponder 0264 e controle 119.35.35627. Vem pronto no pátio 3, 35627. Diego November, informação Quebec, prossiga. Diego November, confirme saída de porta enferma. Diego November, Teixeira de Freitas, está autorizado 085, rádio disponível direto. Decola da 17 com curva direita, ingressando litoral, corredor axé, mantendo restrito no meu pés até o fora da barra, liberação do controle. Aciona transponder 5430, controle 119.35, torre 118.6, Eco Zulu November. 4032, Azul 4032, complete aproximação, chama a torre 118.6. 118.6, torre 118.6, acionamento táxi e decolagem, chão no 0, 1 no 2, bom voo, boa tarde, Eco 1 November. A porta está estabilizada no GDS do 729. Prossiga, Eco 1 November. Prioridade acionamento, chão para o táxi, Eco 1 November. Para o táxi, tá 3055, está com 147 a bordo, alterna Galeão com 3 horas e 30. 47, 3 e 30, Galeão. Afirmo. Parte principal, Indy Alpha, com diferença 18.6, ajuste no 012, bom voo, boa tarde, tá 3155. Indy Alpha, 18, nem é no ponto de espera da 10, obrigado, tá 3155. Paulo Fanelli, 314. 314, Oxenai, prossiga. A gente vê então, subida prevista para a Petrolina. 19.35. Vou chamar o controle 119.35, 4065. Para o voo 649? Bom, Momo, Cogbo e Flock. É, nós estamos com uma restrição de essa posição. Só teria alguma posição alternativa para o Flock? Agora prosseguindo para o Zulu 2-0, é isso? Afirmo. Subida prevista Momo, Cogbo e após Flock. Ok, obrigado. Sobe 360 da El, Leda Bridge, 4065. No 649, chame Recife na frequência 125 decimal 1, na alterna 133 decimal 25. 4065, suba Recife, Tornijou 340. Firmando Recife 340, Azul 4065. 5241, chame Recife na frequência 126 decimal 0. Azul 90, autoridade de ataque, até o ponto de espera da papai, aposto por ingresso. 60 graus, 241. Final, Web 5729. Web 5729, complete aproximação, torre 118 decimal 6. 6, boa tarde. É direita, chamando o solo 1219. Alta 3, 1355, mantém o ponto de espera. Chamar 219, 4038. Tá 3155, 3 ADLI, mantém pista no zero. Boa tarde, objeto 5729, tá na final da 1-0, baixar travado. Objeto 5729, continua a aproximação, ajuste no 012, aguarde pista livre. Aguardamos. Solo Salvador, 4732, 18. 2-2, táxi via Alfa, após Juliette, portão 03. Alfa, após Juliette, portão 03, tá vendo? Sentinel 327, 240, Ilhéus, autorizado. Aeroia Golf 677, decolada 1-0 com curva direita após decolagem. Na subida da El, após Leida e após Ilhéus. Aciona 5447, controle 119, decimal 35. Só confirmando o 4032 após a Juliette, ingresso, né? Primo, essa esquerda agora é aquilo, a próxima é a esquerda, Juliette para o 03. Juliette, pista 10 por pela protocolagem direita da El Leda, direto Léo, 5447, olho 5935, correto no 01, chame pronto, chame a 327. Do novembro, atenção ao tráfego que está na final da 1-0, autorizado decolar da 1-7, vento no 60 graus com 8-9, ajustando 0-2, atenta a esteja em turbulência. Não, chega da Mário, desça para onde vou 050. 050, chega da Mário, 050. Tá, 3155, tesado ali, aí, mantém pista no 0. Jet 5729 no solo 249, livre à direita, chamou no solo 1219. Direita 219. Táxi, Eco Zulu Novembro, decolou os 50, chame o controle 119-35, meu voo. Controle 6935, Eco Zulu Novembro. Eco Delta, Manati, mil pés, autorizado, decolador 97, direita, corredor Axé. Aciona padrão 0125, controle 11935, torre 1186. Certo, Mike Codelta, informe PLB. 186, ajuste no 012, tem um bom voo e boa tarde, o Mike Codelta. Paulo, boa tarde, Edson. 5729 de brota na Alfa. Tarde, web 5729 via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Vai chamar antes da Juliette. Autoriza a DCT da presente, senhora, aguardando autorização com 085. Eco Zulu Novembro autorizado. Grato, Novembro. Trato, novembro. Salve, Salvador, boa tarde. O Xanar é 3 de junho, tanque é 10, 340 da vida. Salve, Salvador, boa tarde. Passarei 2231 na sua dedicação, chega da mão, desça para o João 060. 060, 2231. Passaria 2231, reduz a velocidade para 2509. Próxima Juliette, o 129. Via Juliette, prossegue portão 02, web 5729. Livre pro 02. Extremamente, noroeste, foi pessoal na chegada. Forma muito produtiva. Tem companhia, com controle aqui. Então, só para deixar registrado, o escritório da Defesa Civil na cidade de Chicago, pela posição costa, e o pessoal na posição 110 graus pela direita, com chegada. Só para deixar registrado. Gente, passagem 231. Azul 4065, chame Recife na frequência 125 decimal 1, na alterna 136 decimal 25. 25, alternando 3325, 4065. Trolley Salvador, 3155. Certo, 3502, pode alterar 3540, chame 6321. Correto, 6321, chame pronto, acionamento pushback. Falou, Salvador, 35627. Está com 3 horas e 30 minutos e alternando Salvador e 46 a bordo. Parte autorizado, parte 3, parte principal, segunda direita, via Indy Alpha, ponte para 186, ajuste no 0, 12, bom voo e boa tarde, 35627. 5627, boa tarde. Hoje é 2-0-1000, Salvador. Trolley Salvador, TAM 3155. Vou 075. TAM 3155, contato a Subanjou 340, pega da Eoleda. Da Eoleda 340, sessão 3155. Continuar de esquerda, 075. TAM 3155, acione o código 5460. 5460. Gol no 075, desça para 2000, quem negar no 0 no 2, está autorizado LS, é posto estabilizado. 2000, autorizado LS, coordenal, 075. Passaria 2231, desça para 4000 pés, quem negar no 0 no 2. 4000. Dá para 20, 085, para lá com o Zulu 90. Com o Zulu 90, gente. Tá, 3145, desça para o nível 050. Tipo 5627, autorizado a alinhar e decolada pista no 0, vento de 160 graus com 9 nós, ajustando no 0 no 2, tipo 5627. Zulu November, informe de Mato para pouco. Trip 5627, decolou os 58, chama o controle 1, 19, decimal 35. 5627. comunicação, chegada Bonfim, desde São João 060. Controle Salvador, boa tarde, ao TP 5627. TP 5627, acione o código 546. Ok, 5465. Uno 075 estabilizado? Estabilizado, 075. Chame Torre, 18 pessoal 6. Zero. Ah, 3155, chame Recife na frequência 25 decimal 1, na alterna 136 decimal 25. 351-3325, obrigado, uma boa tarde. TIP 5627, nível de voo 130, saída Conde. 130, saída Conde, 5627. Externo baixado e travado. É. O ajuste é 10 no 2. S2012-2233, vamos atualizar o ILS? Passarei 2231, atualizado o ILS, reduz a velocidade para 1809. Passarei 2231, reduz a velocidade para 1809. Vai reduzir, 2233. Tá, 3145, desça para 4 mil pés, o ajuste é 0 no 3. Bom, já 75, avistado, atualizado, pouso na pista 1 no 0, vento 1 no 7, 0 graus com 8 nós, ajuste no 0 no 2. Uno 755, desça para o nível 050. O Mike Acudeu autorizado ali e manter a pista no 7, chama quando falta. Gol 075 no solo 03, livre à direita, estimando solo 1219. 219, lembrando, obrigado. Aqui é cuidado, autorizado, decolado, pista no 7, vento de 1,60 graus com 8 nós, ajustando no 0 no 2. Pode Autorizando 45, autorizado. Voo 9925, ação de dedicação, chegada Ponce, desça para o nível de voo 060. Voo 060, Ponce, voo 965. Prossiga, Vida Mais Quebec. Vida Mais Quebec, ciente, reporte através de Paris, mantenha no 1500. Marcador certo, passarei para 2231, está presente. 2231, complexo de aproximação, torre 118, decimal 6. 22. Marcador certo, baixou de travão. Azeia 2231, continua a aproximação, ajuste no 0 no 2, aguardando para o pouso. Como tem um tráfego decolando da 17, vai subir para 1000 pés para o setor sul da aeródromo, não tem interferência com este aproximação. Informativo para o visual com tráfego, decolagem no momento 223. Uno 755, desça para 4000, ajustando a 090. Azeia 2231, navio está atrasado, pouso, pista no 0, vento de 1 no 0 graus com 8 nós, ajuste no 0 no 2. Autorizado, pouso, pista 1 no 0, 2231, baixa o tráfego. Mateco Delta decolou 05, chame o controle em 1-19-35. Tá, 3145, desça para 2500 pés. Para 2500 pés, 3145. Papá, papá, Mike, é que Delta, mas tem aqui 500 pés. Controle, o acordão é nivelado 1000. Solicita a sua descente para Manati. Mike, é que Delta, repõe Manati, reporte a 20 milhas. Fala. Para 20 milhas, Mike, é que Dessa Juliette, portão 09, voo no 075. Na 3145, tem um tráfego 1 hora, quase 5 milhas, mantendo 1500 pés. É um. Jade 1150. Tá passando na lateral dele no momento aqui, o 3145. Pode descer para 2200, tá? Passarelo 231 via Alfa, reportando da Juliette, para o ingresso. Via Alfa, reportando da Juliette. Está muito habilitado, a frente nunca... Juliette, mandou o Felipe 527. Siga 35627. Passa 2-0, é possível a gente manter o nível 5-0, no final? 5-6-2-7, aguarde.